Nós, no nosso programa, tentámos manter a tradição de todas as semanas académicas de Oliveira. Primeiro dia temos sempre o enterro do Caloiro, organizado pela nossa comissão de praxe. Terça-feira, dia 24, vamos ter a serenata monumental, onde os caloiros sobem a doutores. Depois, dia 25, 26, 27, 28 e 29 são, e 28, perdão, são as noites com artistas. Dia 29 temos o cortejo académico. Este ano tentamos dividir um bocado as atividades que vão acontecendo durante a semana académica, como mega jantares, arraias da cerveja, em dias diferentes, para as pessoas poderem aproveitar mais os seus dias. E pronto, esperemos que corra bem e que tenha uma boa adesão. E o que é que esperas desta semana académica? Espero que o pessoal se divirta, que goste da semana académica, que corra tudo bem, que não haja problemas e, essencialmente, que seja uma semana académica que fique marcada não só na vida dos estudantes, mas também no pessoal de Oliveira. E, olhando para este cartaz, quais é que achas que são os momentos mais esperados pelos alunos? Bem, o enterro do caloiro, a serenata e o cortejo são sempre, a nível académico, momentos importantes para os alunos. E depois, a nível do cartaz, conseguimos trazer um bom nome, Dillas. Penso que também é dos dias mais esperados pelos alunos e também pelos cidadãos de Oliveira. E, fazendo-me agora uma retrospectiva, como é que olhas para esta escola sendo do interior? É assim, apesar da escola ser pequena e ter uma margem menor de alunos, penso que existe muita mais união por ser uma escola do interior, um meio mais pequeno, os alunos unem-se mais, conhecem-se melhor do que em grandes universidades. Por isso, eu acho que é uma boa escola para estudar e que temos um ambiente bastante acolhedor para os alunos. E qual foi a maior preocupação na elaboração deste cartaz? Bem, as nossas maiores preocupações, em primeiro lugar, conseguir um cartaz que fosse apelativo, mas dentro dos nossos orçamentos, pois, devido a sermos uma escola mais pequena, temos um orçamento menor. Mas pronto, a nossa ideia foi conseguir agradar os participantes da nossa semana académica e, ao mesmo tempo, conseguir manter a associação com as contas estáveis. Qual o orçamento deste cartaz? O orçamento deste cartaz ronda os 11.500 euros só de artistas, fora toda a logística envolvente. Agora, relativamente ao momento esperado, ao dia esperado ao cortejo académico, quantos cursos vão sair para a rua desfilar na cidade de Oliveira? Atualmente a nossa universidade tem 7 cursos. No entanto, alguns são novos, portanto ainda não existe segundo ano, logo esses carros não saem. Carros esperados a sair são 3. E falando agora um pouco do local onde vai decorrer esta semana académica, onde vai decorrer então? Bem, o local será no Parque Subterrâneo de Oliveira do Hospital. Tivemos algumas dificuldades em arranjar recinto para esta semana académica, devido ao evento trágico que aconteceu a 15 de outubro. Tentámos consertar da melhor maneira e penso que foi um lugar mais acolhedor e, principalmente, um lugar que fica no centro de Oliveira, o que facilita bastante a deslocação das pessoas para a própria semana académica.